de amor é sempre muito bom. E dançar então. Pra se falar de amor, eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Essa vem direto da cúpula. Aí, demolidor! Tem que baixar, tem que baixar. É amor. Eles não, eles têm que. É Sandra Aragão. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vi. E aí, Sarginho? E posso falar. Bora, Spike! É hoje, papai! Estilo Jason! Outra alguém, você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Spike, Alisson! Alô, Spike! Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Começa comigo que fica tudo bem. Meu diário, o tempo não quer passar. É com o Bruninho Demolidor também. Minhas histórias, escrita, falada, cantada. O Parrudo também tem. Alô, Parrudo! A equipe do Spag. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Sério, Rodolfo de Marituba, hein, Rodolfo? Estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Pop som vai tocar. Arrasta Povo do Pará. Eu arrasta povo. Viaja, DJ Alisson. Vai, vai. Yeah. E a galera que tiver a fim de levar uma lembrança, aquela foto especial. Alô, Genivaldo. Let me find out. Yeah, yeah. Alisson. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que não queres que note que se enamorara? Tus ojos te mostram paixão e falsos sentimentos. Por ele te... Isso é gostoso de se ver todo mundo dançando agarradinho. Aperta mais um pouco, Alisson. Sabes bem que não puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Claro, Alisson, sempre agradecendo. Posso emprestar o Limusena? Mais uma de sucesso! Mais uma de sucesso! E a primeira do ano de 2020! 2020! Alô, Gil, Giovanni Pop! Me pregunto cada instante. Sé que yo fallé, pero te... Vila Jumigo Ramon. Tá aqui presente com a gente, sempre quando a gente pinta lá pelo Rio de Janeiro. Ele sempre nos recebe com muito carinho. O Kelvin Santos. O casal top direto do Rio de Janeiro. É o Ramonzinho, ele pediu essa. Vem com o pai, vem. Sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo. Esse fuxico tem história, Alex. Mas só sabe contar quem viveu, né, meu irmão? Lembrando dos momentos que não faltam mais. Chegando ao fuxico, onde te encontrei. Ellison. Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do fuxico, eu me apaixonei. Do farol, mosqueiro é o meu lugar. Nas ondas desse mar vou outra vez me apaixonar. Foi lá que eu te amei. Dale, DJ Ellison! Foi lá que eu te amei. O Chico do farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico, o amor está no ar. Foi lá que eu te amei. O Chico do bem tocada, bicho. Da vontade do cara tomar é muitas outras cervejas. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. O doidinho da Ceasa, o Picadinho, a tribulada é Picadinho. Um abraço pra vocês e o Pop! Tem em minha vida um amor. É a galera da Ceasa aí com a gente. Prendo minha vida junto. Bismarck, teu pensamento vai aonde, hein? Conseguir-te. Sinto as batidas do teu coração. Caramba, não tinha visto ainda, Ellison. Mas você com certeza já cumprimentou ali. Nosso empresário André. Futuro prefeito de Fortaleza, tá ali com a gente. Na verdade é São Luís, Fortaleza, é tudo aquilo ali, meu irmão. Ele, Dona Ruane também. E o bebê. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Aí, André, vou pedir permissão pro Spike. Aqui, ó. Aqui, ó. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Os meus sentimentos, fiquei em busca de motivos. Esse CD vai rodar, papai. Encontrei igual da primeira vez. Minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo. Rega, bebê, desde o ano passado, né, bebê? Eu te amo, te desejo. Aí, André! Esse ano não tem jeito, o aniversário vai ser o Pop! Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não é mais. E amanhã tem arém! Amanhã tem arém! Vem pro meu arém amanhã, galera! Aí, Patrick Lobo! Cadê o bolo, papai? Ele disse, Alisson, não tem bolo, mas tem muita gelada. Toma-te. Banda Amazonas. Super. Ellison. É minha razão pra viver. Eu quero te amar. Te peço pra voltar. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Nosso amigo parceiro Alan Xavier tá aí com a gente. O homem da pop, tá da Tech Print. Valeu, Alan. E ele e toda a rapaziada. Só de boa. Esse som me faz envolver. Também uma sanduíche lá no Põe de Show. Ele é a equipe do Crocodilo. Já estão aí com a gente. Alô, Marcelo. Doido, Ellison. DJ Ellison. Doido pra deixar a gente doido. Olha o Serginho, olha o Serginho ali, Ellison. É assim que ele gosta. Mais uma, Julino. Alô, meu trio ternura. Alô, Guto Precepeiro! Alô, meu compadre Guto! Ele tá só administrando ali. É o Guto e a Lorinha. Não tem erro. Despertou em mim um desejo. Isso é Precepeiro. A vontade de te encontrar. Oi, gatinha! Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor. Curtindo o som, curtindo e dançando ao menos som. Tintin e Toninho vão mudar. O alta sonoro vai subir. Esse é o fim de terra. Sim. E das arrepiadas também das minhas, das musas. E as divas também. Dá-lhe mais uma, Ellison! Vamos acelerando. Dá-lhe! DJ Ellison. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Vejo o problema, te faço um pedido, me leva pro cinema. Você, eu sei, Nilcinho, tá arrepiando tudo, eu sei. Eu quero atenção ao os últimos fiozinhos. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Rapaz, hoje tá tipo aquelas segundas-feiras da mansão, papai. Se pede mais, um pouco mais, depois do amor. Nosso amigo Railson Dantas, pede carinho. O homem que come caladinho aí, viu, Heitor? Aí o Sodantas. Meu romantismo. E ele, e nosso amigo Motora Josimar. Ei, Josimar. Eu levo pro cinema. Vem logo me ver, não consigo entender. Te dou mais atenção, não quero só prazer. E a nossa mulata, Yurika, aqui com a gente. Ela disse, Alisson, você toca, paca. Calma, Lupita. Bora pra cima, bora. Bota, bota pressão, bota pressão, bota pressão. E a Lupita Alisson já tá fechadona com a gente no bloco Pop na Veia. Bora, Lupita. Me fala, como é que você tá, Lupita? Tô carente, tô carente, eu tô carente de amor. Não. Tô querendo, tô querendo te amar. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar. Foi num abraço. Parece um mini brute, né? Você me conquistou, foi num beijo pincelado que nasceu. Meu amigo Louro, vem que sim também. Sempre humildade, sempre simplicidade. É por isso que tá lá no Siqueirão, agora ao lado do Siqueira. Você me fez pensar de ti. Alô, Louro, Mixão! Vinha conversando muito sobre seu nome hoje na viagem, junto com DJ Moisés. Toma-te, papai, toma-te, papai, toma-te. Aí, André! Caio absoluto! Ele é sua esposa Lídia! O André já tá com o pirulito ali, gente. Agora o bagulho vai ser novo. Cadê ele? Isso é papo. Quando te conheci, logo me apaixonei. Quarta-feira, aniversário do Bibi. Meu coração aos impulsos dessa paixão. Não, não, não, eu não. Você, em um segundo consigo te. É tudo por conta dele, Alisson. Lá no Arém. Obrigado, Cabelinha, Caboclo, Pescador, Gilvan e toda a família. Porbu, aí do Pantanal. Valeu, rapaziada. Rapaziada. Sabe quem? Sabe quem, Juninho? Uma das mais tradicionais! A garotada de Mocheiro! O camarote! Aqui ao lado do Pop! Para de te olhar isso mais uma vez! Super! E aí, Lepito? Esse é velha guarda, papá. Eu me lembro. Sabe o que eu me lembro? Sabe o que eu me lembro? Sabe que eu me... Rapaz, daquele DVD que a gente fez de marcante. Ali! Foi aqui, mosquitão! Dia, nossa história dependia de você aqui. Marazinho. O sol do futuro fez o nosso amor surgir. Eu sentia, nossa história dependia de você aqui. Lá estava o DJ Alisson se escrevendo a história dele. Tá registrado, papai. Escreve seu nome, Alisson, mais uma vez. Rodolfo, Rodolfo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Cadê o macho, Rodolfo? Cadê? Não pensou em mim. Eu dormi igual um bebê. Fiquei, me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizer. Quero ver amanhã no Arém, no Arém amanhã. Sua dor ficou em casa. Grava, grava, grava, grava tudo. Lembra quantas noites ah, meu irmão. Eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha. Aqui, Ramonzinho. Aqui, Ramonzinho. Aqui, aqui, ó. Ela, ela. Não, eu. Esse é o Ramonzinho, o cara que representa o pop lá no Rio. Lá no morro, lá no morro, lá no morro, papai. Vai! Banda 007. Eu sei que não. Que? Nossa história de amor, eu sei. Ele se leveu o nome da história também. Sabe quem é, Alisson? Quem? Genival do fotógrafo, meu irmão! Você chorou, fui eu. Eu não escuto. Aí, meu patrão Nino Senna no Brasil! Nosso empresário Nino! Alguém tentou sim. Fiquei com medo. Sinta a pressão do águia. Seja no Lisa, no PPG, pode começar a descer. E Brasil! Pode. Feliz 2000! Pode. Feliz 2020 pra ti! Ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai descer. Um beck de 1 metro, onde é que eu encontro? Gente, já tocou marcante pra caramba. Agora é o seguinte: quem quer mais pólvora aí, joga o bracinho pra cima. No céu assim, pra quem pede muita saúde e paz pro mundo todo, o mundo tá vivendo essa onda de guerra, mas ninguém quer guerra, todo mundo quer paz e saúde. Bota o braço pra cima, quem acredita nisso? Bota o braço pra cima, bota, explode. Cara de braba que me lama. Olha o que a garotada faz. Por causa das vagabundas, ela é folgada e às vezes ela escuta. Se o mundo acabar, eu vou vingar, senhor. Fodei, mas puto, a carão se ataca, chuta. Pelo ranking tá tocando. caras, voltei. Com quem? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é gostosa. Um, dois, três. Se quer dar um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Só quem tá solteiro canta bem forte, vai. Quinta. Vai, vai! Bigode infinito, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Ellison. É muita pobre, bebê! E o programa do Will! Queria, só me dava se eu desse Melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Vem. Eu acho que ela não vai, sinceramente. Joga o bracinho pra cima. Bora ver se ela vai agora, bora ver se ela vai. Um, dois, três. Lá vai ela. Qualidade profissional. Lá no céu, como eu falei pra vocês, hoje o Hélice e Juninho estão entrando em férias, de férias, viu galera? Então a gente não tem hora pra parar, só se parar a gente hoje aqui, viu meu irmão? Quem é de Mosqueiro, joga o bracinho pra cima, bate na palminha, galera de Mosqueiro é muito bom, tá em Mosqueiro, é muito bom, tá em Mosqueiro, vai, bate na palma da mão, na palma da mão. Eu já recebi vários convites pra gente passar a tarde hoje aí no Rock Doido. O Spike, inclusive, já tá liberado aí, né, Spike? Então bora pro Fuzuê, papai. Bora, bora. Hoje eu sou mosqueiro, pai. Vai! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Vai, mano. Vai pra cima, papai. Então apaga a luz aí, apaga a luz aí! Apaga essa luz aí! Eu quero explodir tudo, Ellison! E eu quero que você exploda daí também! Assim! Explode assim, gente! O águia chegou. Deixa voar, deixa voar. Oh, hey, oh, explodiu. Can you go? Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão. Soquinho pro céu, quem tá muito feliz e mosqueiro, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Isso quem tá de rock doido. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de vocês, rock. Hoje hoje hoje. Um, dois, três, mais uma vez. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. O comércio tá acabando de chegar. Não tem aquele naco louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Joga pra cima, joga pra cima. Só quem é do Leão, só quem é do Clube do Remo, e só quem é do Paysandu. Agora para tudo, para tudo, para tudo. Só quem é de mosqueiro, dá um grito aí bem forte. Explode! Pressão. Joga mão. Pressão. Joga mão. Juninho, eu fiz isso agora há pouco, mas eu acho que agora vai ser bem melhor pra gente ensaiar legal. Joga a mão. Eu quero um microfone na minha mão aqui, um microfone bem bom. Do safadão do Super Pop. Joga a mão pra cima, joga. Que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Ela é perfeitinha, toda lindinha, mas ela fica muito melhor quando ela curte o som do Pop Live. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devo. Olha o Blake, o Blake é o dono, é o homem da porra toda. Seria um jeito certo se meu coração fosse depois de você, bebê, vem você de novo. Onde tem que ser discreto, enxergar a seu escudo todo dia. Corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz? E aí, Louro Mixi? Agora no Siqueirão. Como é que faz? Arrebentando lá com o Siqueira. Quer ser algo mais. Alô, meu parceiro Louro Mixi. Como é que quer ser algo mais. Juninho. Mais do Juninho e Ellison. Vitor Pop e Nandinho, eu tô muito feliz de coração. Tô muito feliz. Eu tô aqui em Mosqueiro, aqui no meu setor com essa galera. Ellison, desde quando tu puxou aquelas marcantes, meu irmão, do Águia de Fogo no comecinho, esse fuxico. Águia. Tem história com a Águia. Eu só tenho primeiramente agradecer a Deus e em segunda família Pop. Ellison, Juninho, Vitor Pop e Nandinho. Eu tô agora no show do Siqueirão. Eu sou Águia e aqui é Super Pop, tem que respeitar. É Águia também. Puxa uma aí como você faz lá no Siqueirão. Puxa aí uma aí. Pode puxar, pode pedir. Só quem tem orgulho de ser de Mosqueiro, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem ama Mosqueiro, faz o pássaro aí, faz a águia, faz a águia, faz a águia, faz a águia. Isso aqui é Super Pop e tem que respeitar, galera. Valeu, Juninho. Eu sou teu fã e eu tenho orgulho de dizer que sou teu fã, meu irmão. Obrigado, Juninho. Obrigado, Ellison. Aí sim, porque é verdadeira. Bora pra cima. Profissional é assim, é humilde. Não tem medo de dizer. Eu fiz de tudo para não te perder. Porque o Pop é desses, né, daqueles. Eu fiz de tudo para não me deixar, mas a vitória foi de... Rapaz, olha o André com a Ruanda ali, ó. Encaixadinho, papai. Meu ideal foi me abandonar. Alô, bebê! Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Essa é pra ti, Louro Mixi. Um, dois, três, vai! DJ Ellison. De fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Vamos voltar pra nossa realidade, Ellison! Mostra o Gabriel aqui, o Gabriel, o Gabriel. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Justo na moral pro velha guarda, pro mediano, pra nova era. É isso. O meu cabelo me valorizei. Entrei na academia e eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Quem sou 21 agora de janeiro. Em Quero da Pera. Super Pop. E sai a rodada. Alô, Raí. Cadê o Luciano, hein, Fabiano? Esse cara tá amando, né, meu irmão? Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Bora, André! Tão grande de amor. Só tá faltando uma dose, André. Você me deixou de um jeito que... Bibi só quer pra ele. Tá. Assim dá demais, dá demais. E aí, Alisson? Nunca pensei que pudesse... Bora, Spike. Um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me... Alô, Penha e a Ferrari! Você nem pensou. E o japonês? Me deu valor. Bora, japa. Não quis nem escutar. Eu adoro quando tu deixa eles dois. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha. Obrigado, meu empresário, André. Muito bom, viu? É sempre você ao nosso lado. Não é por aparelhagem, não. Nunca, a gente não quer você aqui. Só pra estar no nosso show, não. A gente quer a sua amizade, o seu carinho. É isso que faz com que você seja esse cara particular, amigo nosso. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Dona Juane, também obrigado, viu? Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu pra... E o bebê? E olha a garotada, olha a garotada, garotada. Sabe quem? Quem? O nome da emoção. Repito. Marcelo do Ponte, o Carioca, alô Buda! Eu mudei, sufoquei a dor. Aí, Marcelo do Ponte! Vem aqui, Manini, vem aqui! Só eu sei. Aqui. Quantas vezes floresceu o amor? Amizade, amizade, o resto é o resto! Nem ligo. Te dei tanto amor. De tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém te chamando de meu bem. Eu e tu de dessa. Mas, e agora tô num beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. Aqui meu mano Marcelo, lá do Point. Tem muita gente criticando, falando algumas coisas, algumas inverdades. Mas o coração desse cara aqui, de fato, é pelo Alice e pelo Juninho. E eu tenho certeza, acredito nele. Ele é pop, viu, Juninho? Me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Eu falo a verdade. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Olha outro também aí. Alô, Carioca, vem aqui comigo, bebê. Olha bem pra mim, amor. Não deixa eu ficar como estou. DJ Caio aí com a gente. Olha, Caio! Altamente apaixonado. Gosto de te ver, bro. Vai! Você partiu. É com você, Vicente, sempre de Jairson. Hoje não quero mais, não sei. Marcelo! Você. Mais do que Deus! Ninguém! E a nossa Patimonte. Camarote de number one. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando sou. Ela é fiel, não tem jeito. Pois é. E olha que ela já recebeu o contrato assinado, mas ela é fiel. Ela, Thaís, o Leandrinho, um da rapaziada aí com a gente. Valeu! O nosso amigo DJ Caio, absoluto, aí com a gente, altamente apaixonado. Diz como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. E ele é Dona Lilia, pode crer. O Batman, o Ítalo dos Arrastados, o Wallace, Sarah Storm. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. E a Lupita, sou louca por ti. DJ Ellison, fazendo o caquinhado, fazendo o caquinhado, e vai detonando, e o fuxico vai doidando, assim, assim, um, dois, três, vai! Começou a pressão, DJ! E os cachorros! Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Lua padrinha, meu pó. Atenção, família. Agora tudo vai tremer. Aí, DJ Ellison, mete o som, meu compadre. Muito eletro. É nós que tá, papai. A Bruna Gabriela e o Matheus Santiago. Vem, vem, vem, vem. Vem pro ninho do águia. Vem pro ninho do águia. A nossa galera não tem frescura. E aqui com o meu amigo Spock. É diversão. E é aniversário dele hoje. E a galera grita assim, ó. Parabéns, Spock. Ellison. Meu patrão Guilherme, baixo forte. Amanhã no Arém com a gente. No interior ou na capital, a gente vai curtir o pop na moral. Na humildade, paz e amor. Eu sou da cúpula do Super Live, sim, senhor. Esse live é uma loucura. E comanda a condição, é a loucura. Esse live é uma loucura. E comanda a condição, é a loucura. Boninho aí fica caladinho. Fica caladinho e fica caladinho. A boy vai tocar, não adianta apelar por... E aí, meu parceiro Léo Mix, aí de Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro, Léo Mix. E um baldão de gelo arrepiado. Eles de Juninho, ele disse: o som que eu dou valor é esse. Pop, som. Não tô no pop live, quando no pop som. Arrepiado. E aí, Ozio! Quando no pop live, o arrepiado vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai. O águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar. Arrepiado vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar. Vai, Alisson! As filmagens. Alô, japonês, nada ao vivo, viu? O que acontece em Mosqueiro, morre Mosqueiro. Desliga o telefone, ou escuta minha voz, eu religo outra. E o Natan da Escadinha. Sabes que eu preciso. Guilherme Bate Forte das Fronteiras. Comigo, Jamil. Daquele jeito. Diga alô, diga. Japonês, quero ver amanhã no arém. No arém, no arém. Ele está falando só. É doido, velho. Diga por favor, qual motivo? Porque não quer mais. É o nível hard. Eu amo. Tu é doido. Eu não vivo sem você. Essa aí, bicho. Essa que ele dá valor. Não vivo sem você. E aí, Lupita? Amanhã no Além, Lupita, amanhã. Além, além, além. Banda Mega Loura, a sonhada do Brasil. Tem dificuldade na mixagem, que é pra galera aprender. Banda 00. Meu amigo Márcio do ar! Márcio da TF! Alô, Márcio! Amanhã eu te espero lá no além, papai! Toda hora pensando e falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no risco e briguei com você. Olha o papai tá aí, o papai tá aí! Agora peço desculpa. Alô, papai! Papai! Sara continua. Quero. O meu padrinho do Patrick Lobo. O cara que criou aí o rock doido, meu irmão. O aniversário continua amanhã no Arém. O Arém dele é amanhã, papai. Sacudindo, sacudindo, sacudindo. Quem vai amanhecer no fuxico? E vem, dançando. Vai, vai. E vem comigo. dançando no passinho. E vem comigo, vem dançando no passinho. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega, desgraçada. Lá vem a nega, lá vem a nega tarada. Arrebenta, Juninho, mete som, dá som, deixa o som rolar. Arrebenta, garotinho. Isso vai dar problema, viu, meu irmão? Meu anjo do amor, meu super. Tá me olhando aqui, rapaz. Nunca viver o amor de ilusão. Qual é, qual foi? Se você achar essa. E o Josimar da Vanda! Passa por cima, Josimar! Juninho, olha, Alisson, eu tenho uma música aqui pra tocar. Eu queria comentar só um pouquinho aqui. Todo mundo sabe que o mundo tá nesse, essa fofoca de guerra. Mas assim, o que que você queria de guerra pro nosso país? A verdade, uma guerra de amor, uma guerra de paz, uma guerra de harmonia. Uma guerra de saúde, né? Uma guerra de saúde, uma guerra de muitos alimentos para as pessoas que precisam, porque enquanto a gente tem um prato de comida em nossa mesa, tem muita gente que não tem nada para comer em casa. E o que eu queria é que não faltasse nada, não, na mesa de ninguém, Alisson. Isso é sinônimo de humildade. Então, galera, enquanto eles pra lá se matam, se destrói, eu tenho certeza que pessoas que não tem nada a ver com o problema sofrem. Pais de família, morrem. Mãe de crianças, e a gente fica sofrendo. E a única guerra que a gente quer é amor. Amor ao próximo é sempre muito importante. Então, quem tem amor ao próximo, começa abraçando ele aí. Abraça, abraça, abraça teu amigo aí. Abraça, abraça, abraça o teu amigo. Abraça. Isso aqui é uma vírgula, né, meu irmão? Isso aqui é um pontinho no meio desse mundo todo. Mas nós estamos fazendo por Deus. Deus está olhando a gente. Então, galera, abraça o teu amigo. Abraça o teu amigo. Abraça o teu amigo. E vamos fazer guerra, sabe de quê? De amor. você faz parte dessa história aqui, ó. Super. Que também já tem outra pessoa que vai acordar. Só quem é dessa época vai cantar bem forte. Guerra de amor. Então, meu amor. Um, dois, três. Que é? Vai, Alisson, vai! Aí, Blaster! Muita guerra de amor com a Joiane! Olha, olha! E muito rock doido também! Spike, Spike! KM5, KM5, vai! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Quem gosta de Guerra de Amor é a Lupita. Ela falou, eu adoro Guerra de Amor. Eu sei, Lupita. Me diz o que aconteceu. A menina hoje já cresceu. Joga pra cima! Efeitos de paixão te adoro. E o meu parceiro Juninho do Verde. Olha pra lua, vejo o seu rosto. Oh, tu me deixaste na ensarina, Juninho. Então você diz. Flávio de Mariduba também. Juga da Valente. Você deu. E o Juninho do Verde, o homem do HB20. Um dia eu ando nesse HB20. Um dia. Você deu. Esse amor é impossível. DJ maluquinho. Aí, Lupita, vou fazer um desafio pra você. Presta bem atenção, sei que você faz sucesso e a gente também. E aí vai unir útil e agradável. Vamos fazer o seguinte: a gente vai viajar pra Santa Catarina agora, esse final de semana. A nossa volta em Belém do Pará, eu quero que você dance ali no palco do Pop. Tá fechado? Na nossa volta lá em Belém. Tá fechado, Juninho? Pode ser? A Lupita ali, aquela gostosa, desgraçada. Mas eu queria que fosse logo era agora. Não. Tu vai queimar, pô. Deixa na volta, né? É, na volta, Belém. Ela vai ensaiar, vai pegar uma câmera. Vai, a gente já tá preparando uma aula, Juninho. Porque você não vai aguentar a sequência. Meu Deus do céu. Tá fechado, Lupita? Bora, Lupita! E você pode trazer quem você quiser. O LG é seu fã e ele trabalha com a gente. Tá fechado. Valeu? Te prepara, Lupita! É, Lupita! Te prepara que tu vai entrar na minha... Vigidade. Comienza la fiesta. Passinho. É no passinho, é no passinho. Do pop, vai no passinho, no passinho. Do pop, pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, vai na dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olha a Nilzete ali, Elison. Milha. Vem com a Lupita. Nilzete, não me abandona, Nilzete! Tá de garotada! E Mosqueira, eles têm nome! Como essa, não tem outro igual. É live. Live. Live. Live.